Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas vamos nós com música. Vamos atender ela, que é uma simpática senhora residente aqui em São Carlos. Ela que nos acompanha muitos e muitos anos. É ela, dona Joana Cury, que pela vez primeira também está conosco. E ela quer ouvir nesta manhã domingo com o ditador de sucessos, o cantor Del, do Alberto Ribeiro, em 1900. Risadinha, saudoso intérprete. Risadinha, aqui com seu sucesso carnavalesco, dado pelo Edu Rocha, Se Eu Errei, arranjo do Maestro Borba. Ainda para ela, assim da senhora que reside em São Carlos e está conosco há muitos e muitos anos, dona Joana Cury. Freire Júnior assina. Dircinha Batista, saudosa intérprete da Rádio Nacional, ao lado do cantor Del, a Dircinha Batista canta Luar de Paquetá. Em 1900 a gente vivia cantar, tra-la-la-la, e todo mundo sentia prazer em dançar. Mas hoje em dia a vida é vazia, não tem mais o mesmo sabor. Oh, que saudades que eu tenho de 1900, amor. Em 1900 a gente vivia cantar, la la la, e todo mundo sentia prazer em dançar. O tempo bom que já passou, sei que não há de voltar. O amor também mudou, já não se ama o luar. Jamais pensei em te fazer sofrer. para mim. Se eu errei, se eu pequei, meu grande amor, jamais pensei. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou. Diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Mas vamos nós com música. Vamos sim, vamos atender ele que é garçom, ele que reside aqui em nossa cidade, ele que é uma figura da noite e muito grande. Sr. Xandir Moreschi, que está conosco nesta manhã de domingo e quer ouvir com a lira de Chopotó, regida pelo Radamés Vignatoli. A lira de Chopotó executa do Gastão Lamonier e o destino desfolhou. Lindérrima valsa. Ainda para ele o garçom Xandir Moreschi, que reside aqui em São Carlos e é líder das noites são carlenses. Gilberto de Carvalho, que era compositor e médico. Gilberto de Carvalho, talvez com seu maior sucesso, aqui em arranjo maravilhoso para o grupo vocal Titulares do Ritmo, cantando sem nenhum instrumento. Titulares do Ritmo, arranjo vocal do Chico, a composição tá aí. Um trigal em flor no campo ondular, Os teus cabelos loiros deu-me a sensação das ondas sobre o mar a brilhar na luz do sol, aonde naufragou todo o meu coração. Quando a desilusão minou todo o meu ser e o céu de meu viver de luto escureceu, surgiste para mim como o sol no amanhecer, de novo devolvendo-me o prazer de viver. Meus passos nas trevas conduz. És um raio de sol, de suave calor, que raiou no inverno dos dias meus, onde eu encontrei teu amor. Há 14 anos no ar, um jardim, um coreto, a música e a saudade, e o nosso e-mail para que você possa citar músicas, uspfm@sc.usp.br, ou coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Juninho, mais do intervalo e na volta, Luiz Lua Gonzaga, Carmélia Alves e... a voz orgulho do Brasil, Vicente Celestino.